Salvador, muito boa. Muito bom dia, Guano 228. 4 milhas na cabeceira visual. Guano 228, continua a aproximação. Aguarde pista livre, o ajuste altímetro no 03. Aguarde na atualização, no 228. Solo 27, libere a pista primeira direita, se possível agilizando, e taxi via Alfa Kilo Paz 3. Está livrando a direita Alfa Kilo Paz 3, 5972. O Gol 122. Pouso, pista 1 zero, vento variável 2-0. Nível pausa na 1-0, 1-2-2-2. Gol 228, solo aos 29, libera direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Libera na direita, Alfa, Juliette, portão 03, portão 228. Seria a posição para o Rio 5972? Aqui eu tenho apenas o Paz 3 no Rio 5972. Aguarde, coordenarei com o infra-aero. Aguardando. O senhor não está visitando o balizador? Ainda não. Não tem ninguém. Gente, aguarde, por gentileza. 5972, avistando o balizador. Já está estacionando aqui, obrigado. Thank you. Só mandou um bom dia, TAM 31 no 77, informação Delta. TAM 31 no 77, identifica, chegada ao MED 1, desce via para 2000, ajuste no 013. Desce via para 2000, no 013 é o ajuste, TAM 31 no 77. Para aquela limousine pra gente lá levar a gente pro hotel lá. Seja. Salvador, Rio 5972, autorização Galeão, ciente da Delta. Rio 5972, confirme o nível. 360-5972. Rio 5972, autorizado. Galeão, via Upes 144, Serra Golfo Romeu, Upes 9857, Moço. Nível autorizado, 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída São Vuno, Leda Dóquilo, adiciona 5557 no transponder, o controle Salvador opera em 1, 20, decimal 8. Autorizado o Galeão, nível 360, decolando a pista no zero, curva direita, na Sambo 1, no Doclo. Upper Zulu 44, Upper November 857, Mo Sul. Aciona 5557, controle 120.8, Rio 5972. Rio 5972, apenas confirmando a saída, Sambo 1, aí passa por Leda e depois prossegue Doclo. Ok, Sambo 1, Leda, Doclo. Rio 5972. Rio 5972, correto? Chama pronto, inspecionamento. Chamada 5972. Rio 5972 é... Torre, voltando? Prossiga, 5972. Somente confirmando com o senhor uma informação da rota, é Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, após Moço. Afirmativo. Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, Moço. Ok, ciente, o Rio... 5972, correto? Chame pushback estacionamento. Chama a 72. Salvador, Golo 7491, bom dia. Voo 7491, confirma o nível solicitado? 360 com a Delta. 360, ciente, aguarde um estetoscópio, prepare a saída Arbor 1 Elefa. Arbor 1 Elefa, voo 491. Informação, é Delta. 6520, identifica, chegada com médio 1, desse mantém o 050. Desce para o 050, 3520, autorizado por Eduna. O Gol 7491, copia? Pronto. O Gol 7491, autorizado Sierra Alfa Eco Zulu, via Ampers 017, após conforme rota do plano, nível 360. Decolo da pistola 050. Direita, saída Arbor 1 Elefa, aciona 5020 no transponder, o controle opera em 120 decimal 8. Confira o transponder, por favor. 5020. Está sendo autorizado por 7491, desde a 360, rota do plano, decola 10, curva direita. Arbor 1 Elefa, 5020, controle 208. Gol 7491, correto, pronto, pushback e funamento. Obrigado. Localizador, avistando, 3170. O traço final, torre 11895. 295, agora. Torre Salvador, 3170. 2,5 milhas para o Índia Sierra. Muito bom dia. 3170, aguardo autorização de pouso, ajuste altímetro no 0 no 3. Aguardo no 0 no 3, ajuste no 3170. CA 3170, tráfego avistado, 0.0, vento 300 graus, 029. Livre pouso pistão no 0, tá 3170. Salvador, boa noite, azul 1908, que usa o nível 190 para o 150 com informação Delta. Azul 6908, identifica, chegada com médio 1, desse mantém o 060. Boa médio 1 até o 060, azul 1908. Tá pegando desvio à direita, Altan 3520. Como assim? Mas de que tá? Qual foi o metrô? Ah, descendo via Altan 3520. Qual foi o metrô? Tá, pro azero. Vai, tá uma pro de duna agora, Altan 3520. Seu 3170, solo 04. Libera direita, taxi via alfa, chamando da Juliette. Direita, alfa, chamando da Juliette. Tá 3170. O 7491, approved taxi to holding point runway 10 via Aperman, taxi India. Report on holding point ready. QNH 1013. QNH 1013 via the one join India to holding point runway 10, go 7491. Mandou Rio 5972, parte de carga, pushback, acionamento. Rio 5972, autorizado, pushback, acionamento, chama para um táxi. Chamará para táxi Rio 5972. Muito bom dia, Altan, Mike Bravo X-Ways. Prossiga. Bravo X-Ways, na autorização para reboque da ponte 02 até a moto 14 do Baixo. Próxima Juliette, 3170. 1170, aguarde para ingresso. Guarda. Aeronave da TAM no reboque, aguarde. Ok, aguarde. Somente confirmando o designativo, é TAM? É TAM, Mike Bravo X-Ray, na ponte 02, a terremota 14 do Baixo. Gente, aguarde. Aguarde. O 3170, após Boeing da Gol, ingresso Juliette, portão 10. Após o voo, Juliette, pro 10, tá? 3170. Estabilizado X-Ray, tá? 3520. Corre 11895. 1895, tá? 3520. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajuste 1013, está livre LS, reporta localizador. 2013, autorizado em LS, reportado na localizadora azul 6908. Salvador San 3520, passando o Índia Serna, se escuta, boa noite. San 3520, boa noite. Autorizado pouso, pista no zero, vento calmo, o ajuste é altímetro no zero, no 3. Vive pouso no zero, tá? 3520. Salvador Rio 5972, para o táxi 320 de autonomia, 03 a bordo, alterna Guarulhos. Rio 5972, autorizado táxi, a parte 1 no Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste o altímetro na 0 na 3. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1 no 0, chamará o Rio 5972. Mike X-Ray Bravo, solo. Mas vai você na segunda cena, prossiga. Inicia, reboque, chame no término, na remota 14. Agilize, por gentileza, a aeronave da companhia pousando agora, vai prosseguir para esse gate. Ok, agilizando, vamos ali o término, Mike Bravo 6. Gol 7491, clear the lineup and wait to runway 10. Lineup and wait to runway 10. É 3520, solo 11, libere primeira direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, táxi lento, é 3520, pois a aeronave, pois o gate que só irá ingressar, a aeronave da companhia vai iniciar o reboque nesse instante. Gente, Alfa antes da Juliette, reboque, é 3520, obrigado. Torre Salvador, Rio 5972, ponte de espera da pista 10, pronto. Rio 5972, mantém a ponte de espera para o 1 no 0. Manterá a ponte de espera 1 no 0, 5972. Gol 7491, clear the lineup and take off runway 10, wind 320 degrees, 03 knots. 35 runway 10, gol 7491. Zoom 6908, torre 11895. Torre 1895, azul 6908. Torre, boa noite, azul 6908, final de 7 milhas. Azul 6908, continua a aproximação, aguarde que o Boeing da Gol iniciando rolagem nesse momento, pista 10, o ajuste altímetro 10 na 3. Este é o guarda de pista livre, azul 6908. 6908, tráfego ajustado, autorizado por 610, vento 310 graus, 039. Ele pôs pista no zero, 6908. Gol 7491, airborne at 14. Contact Salvador Departure Control, 120.8. Center 8, Gol 7491, thank you, Brian. B5972, visual com Embraer Azul, na curta sinal com sono zero. Afirmativo. Sente, posso passagem do tráfego da Azul autorizado em ar e manter cabeceiro no zero, Rio 5972. Faz o tráfego da Azul alinhar e manter pista no zero, Rio 5972. Gol 7491, radar contact in the pathway, climb at level 360, arbor departure. Climbing 360, arbor departure, Gol 7491. X-ray, a torre? Claro, confirmando, você vai ingressar a aeronave no pátio 3? Não, senhora, eu vou ingressar na moto 14 do pátio 1. Sei, então você já está virando a aeronave para prosseguir. Afirmativo. Ok, ciente. Controle Salvador, boa noite, zona 592, informação Delta. Zona 592, senhora identificação autorizada, chegada por médio 1, desse mantém o 050. 050, boa médio 1. Sensação para o 3520 passar, ok? Gente, mantém a posição e aguarde a passagem do tráfego após prossegue com o reboque e chama no terno. Não, querem aguardar, aguardando. 3520, ingresso Juliette até o portão 02. Juliette até o 02 aí, boa noite, Henrique, bom trabalho, mano. 6908, solo 16, libera direito, táxi via Alfa, quilo 43, 5 Lima, posição. Alfa, quilo 43, posição 5 Lima, azul 6908. 24. Gol 7491, fly direct to left hand. Direct to left hand, Gol 7491, thank you. Rio 5972, autorizado a decolar de pista no zero, vento 320 graus, 029. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, Rio 5972. Mano, bom trabalho ali. Rio 5972, regulou no 8, chama o controle Salvador do 20 do Sumal 8. Rio 5972, tá todo? Turbo para o 360, saída São Bruno. Acione código 5557. 5557, Rio 5972. Rio 5972, possibilidade é por Aleda, dá presente? Afirmativo, oi Leda. Cruzado Leda, 5972. Salvador Approach, good morning, Argentina 1910, cross it 1910, down 150. Argentina 1910, stop it and clear Bomedi 1 arrival, distance at level 060 and ready. And it's speed 2509. Taiwan, descend 060, Argentina 1910. Go 7491, call Recife Center 126.0, backup 128.8. 260, and could you confirm the backup? 128.8. 288, thank you, friend. Gol 1592 desce via para 2000 pés, ajuste 1093. 2093. Desce via para 2000, ajuste 1013, está livre LS, o gol 1592 desce no via. Via, 592 até 2013, eu vou botar a LS habilitada. Continua 910, descend set level 050. 050, Argentina 1910. Nine, 5972, chama Recife 1251, alterna 128, decimal 35. Acerta Recife 251, 12835 e o 5972. mais estrada, tudo bem, informa o centro do reboque. Obrigado, bom dia. Excelente, bom dia.